Sobre 7-4, autorizado de viso na proa de Vatap. Autorizado, obrigado. Urna 964, desse se mantém a nível 070. 070, 964. Desse mantém a nível 050. 050, boa noite, 85. Quatro, desse mantém a nível 060. 060, 964. De velocidade 220 nós segue como número 3 na aproximação. 2209, reduzindo. Boa noite, 85. Observa a curva direita na proa 020, permanece o limite. Direita 020, permanecendo o limite, é para passear. 219, 0, desse mantenha 3 mil pés em forma estabilizada. 060, 3 mil, reportará estabilizado. Urna 964, desça para 2 mil pés, autorizado final ILS X-Ray, pista no 0 em forma estabilizada. 3 mil, forma estabilizada no X-Ray 964. Os 28, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, Golf, obrigado. Controle, Oscar, Papa Golf. Papa Tango, Oscar, Papa Golf, contato radar na decolagem, suba via saída MOM até 3 mil pés. Ok, mantenha a proa, está livre, a 320. Mantém o eixo de decolagem até 3 mil pés, Oscar Papa Golf. Oh. Tango Golf, Kilo Oscar, contato radar afastado de Salvador, 64 milhas sudoeste, vai na proa de Itap, reporte no ideal de descida. Se mantém a nível 050, ajuste de altímetro 1-0-9. Controle, quer informar a posição do tráfego do Papa Golf? Sim, meu Oscar Papa Golf. Posição do nosso tráfego, estou batendo a proa. Aguarde, vá direto de China, Oscar Papa Golf, mantenha 3 mil pés. A serra completa a curva à direita na proa 075, desse mantenha 2 mil pés de forma estabilizada. Direita 075, 2 mil pés, reportará estabilizado. 714, eu vou direto Barreiras. Direto Barreiras, 2714. Vou no 885, desça para 4000 pés. Passa no meu caso, vou no 885. Papa Golf 3000. Sente montanha, Oscar Papa Golf. Mantenha da proa? Autorizado Momo, Oscar Papa Golf, aguarde o destino. Oscar Papa Golf, informação de tráfego 2 horas, 13 milhas, rumo sul, um Boeing 737-800 cruzando o nível 080 em descida até 4 mil pés. Papa Golf, que é? Uno 964 estabilizando? Afirmativa, estabilizando. Complete final, chamitou Salvador, frequência 1-18-95. 895, boa tarde, 964. Boa. Salvador, boa tarde, Gol 964. Tarde, Gol 964, pouso autorizado, pista no 0, vento no 80 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 1. Livre pouso, 990, Gol 964. Salvador, 60 milha, sudoeste. Luna projetada e reporte para a descida. Papa Serra, estabilizado. Essa Papa Serra, complete final, se chame do Salvador, frequência 1-18, decimal 95. Vai, sem 2,95, graças, boa tarde. Papa Serra, boa tarde. Tarde, é. Papa Serra, reporte final de 5 milhas. Passará final de 5 milhas, sem pretensões e após o externo, pouso na 1-7. Tem chão para o cancelamento. T11, reposta privada, 3, gol, 985. Oscar Papa Golf, tráfego superado, suba e mantenha nível 080. Ainda na proa de Momo? Após Momo, vou direto o destino. Tô. Do 93, após o gol na cortiça no final, ali mantenha no 0. Oscar, vetoração radar para sequenciamento, com via direita na proa 040, limitado pelo curso do localizador. Golf Kilo Oscar. Vetoração radar para sequenciamento, com via direita na proa 040, limitado pelo localizador. Direita proa 040, limitado ao localizador. Golf Kilo Oscar. Dois aos três e meia, segue para o no sete com base pela direita, reporte base para sinal F, Papa Serra. Papa Serra. 3193, a linha decola da 10, vento 170 graus com 5 nós. A linha decola da 3193. Quilômetro, qual a máxima velocidade que consegue manter na descida? 220 nós, cara. Golf Kilo Oscar. Gente, mantenha 220 nós na descida, Golf Kilo Oscar. Reporte quando iniciar a redução. 220 nós, reportará na redução, Golf Kilo Oscar. 10 no 1. Para iniciar a descida. Mike Fox Cross Serra, ciente, desça e mantenha nível 050 na proa de TAP. 050, boa no TAP, Mike Fox Cross Serra. Bono 885, complete final, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. Torre Salvador, 5, boa tarde. Torre Salvador, muito boa tarde, Oxenera 6142, ponto de espera pronto. Boa tarde, Oxenera 6142, não tem um ponto de espera. Mantendo, 6142. Boa tarde, gol no 885. Boa tarde, gol no 885. Continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. 85. Então o F4 da Golf, quando possível, seu chamado de pouso. A Serra, falou 39, confirma a base. Certo. 5, pouso autorizado, pistão no 0, vento 140 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 1. Vento livre pouso no 0, 1011, gol no 85. Mike Fox Trot Serra, qual a máxima velocidade que consegue manter na descida? Fox Trot Serra. Prossiga para o Mike Fox Trot Serra, Salvador. Qual a máxima velocidade que consegue manter na descida? 200 nós. 200? Afirmativa, indicada. Gente. Controle Salvador 3154 da TAM, muito boa tarde, ciência da Mike. TAM 3154, acione identificação, desse mantenha nível 060, via chegada Palmed 1, ajuste de altímetro 10111, redução de velocidade 2509. Reduzindo 250, descendo para 060, ajustado na terminal 10111, TAM 3154. Controle Salvador, boa tarde, gol 1164, passo nível 230 para o nível 170, ciente da Mike. 1164, acione identificação, desse mantenha nível 070, via chegada Bombed 1, ajuste de altímetro 1091. 070, Bombed 1, 1011, gol 1164. Azul 2714, chame centro Recife, frequência 12545, alterna 12685. 2545, alterna 2685, boa tarde. Papatango Mike Fox Trago Serra, vetoração radar para sequenciamento, com via direita na proa 040, limitado pelo localizador. direita 040, limite pelo localizador, Mike Foxtrot Sierra. Mantenha a máxima velocidade de 2009, descida Mike Foxtrot Sierra. Não foi compreendido, poderia repetir? Vai ter condições de manter a máxima velocidade na descida? Afirmativo, manterá 2009, Mike Foxtrot Sierra. Autorizado 3193, pode aprovar a posição do óculos ou Leda? Autorizado Leda, após Leda do óculos, são 3193. Direita 219, boa tarde. Tango Golf, Kilo Oscar, desça para 2.000 pés, ajuste de altímetro 1091, está autorizado a interceptar o localizador nesta proa. 2.000 pés, 1091, ajuste, está autorizado a interceptar o localizador, Golf, Kilo Oscar. Serra, desça e mantenha 3.000 pés. 3.000 pés, ajustado PIN 11, mais constante Serra. É 142, decolado aos 43, chame controle 120, decimal 8, bom gol. Controle 108, hoje é 142, uma boa tarde, um bom final de semana todo, senhor, bom trabalho. Bona 094, sem identificação, desse mantenha nível 080, via chegada Bonf, ajuste de altímetro no 091. Salvador, muito boa tarde, Oceaner 6142. Oceaner 6142, contato radar, sua via saída PUCA, nível 350. Contato radar, sua via PUCA, 350, Oceaner 6142. Na 3154, desse mantenha 4.000 pés. 4.000 pés, na 3154. Oscar Papagolfo, seu chamado de pouso no destino? 1825. 1825, sim, copiada. Oceaner 63, 15, a linha decola da 10, vento 150 graus com 4 nós. A linha decola da 10, Oceaner 63, 15. Zona 93, chame Centro Recife, frequência 1251, alterna 128, decimal 35. 251, 2835, 3193. Capotão, Mike Foxtrot Sierra, segue tráfego, posição de 12 horas, 7 milhas, mesmo rumo. Um Embraer 110, cruzando 2.500 pés. Satiente, o Papatango, Mike Foxtrot Sierra. Mike Foxtrot Sierra, desça para 2.000 pés, informe estabilizado na final do procedimento ILS-3. Para 2.000, irá reportar, Mike Foxtrot Sierra. Tá 3154, redução de velocidade para 2009. Reduzindo 3154 até. 3154, segue tráfego posição de 1 hora, 1.5 milhas, rumo norte, o Embraer 110, cruzando 4.000 pés em descida com 2.5 de ground speed. 3154 até. Controle de Salvador, boa tarde, Passaredo 2231, informação Mike. Passaredo 2231, ativando identificação, Duna pro de TAP, após ETAP Duna, reporte para a descida. Direto ETAP, ETAP Duna, informará a descida 2231. Papatango Golf Kilo Oscar, complete final, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 198, decimal 95, Golf Kilo Oscar. 315, decolado aos 47, um controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom final de semana, meu 315. Torre Salvador, Papatango Golf Kilo Oscar, final em LS 90. Dá presença em condições visuais, solicita pouso visual 97, Golf Kilo Oscar. Condições de base em curso, tá? Golf Kilo Oscar. Afirmativo, senhor. Ciente, regras visuais aos 48, segue para o 17 com base pela direita, base curta, reparte base pela, para a final, Golf Kilo Oscar. Vou dar a base para a final, Golf Kilo Oscar. Autorizado, Leda, para o 6315. Autorizado, Leda. Zona 54, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, tá? 3.054. Uno 164, desça e mantenha 4.000 pés. 4.000 pés, Uno 164. Meu Mike aguarda. Mike Foxtrot Sierra estabilizou? Estabilizado. Complete final, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. Foxtrot. Papatão Gosto, Papá Golf, controle. Proceda. Serviço radar encerrado, afastado de Salvador, 50 milhas oeste. Frequência livre para autocoordenação, informação de voo alerta, centro Recife, em 126, decimal 0. Do pista no 7, Golf Kilo Oscar, vento 160 graus, com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 1. Autorizado, pista no 7, no 0 no 1, ajuste, Golf Kilo Oscar. Pista para 2.000 pés, autorizado, final ILS X-Ray, informe estabilizado. 2.000 autorizado, chamada estabilizada, 3154, datão. 1094, desça para 4.000 pés. 4.097. O Mike Foxtrot Sierra, condições líquidas do Mike Charlie, propõe base 17. A gente dá presente, segue para 17 com base pela direita, regras visuais 150, reporte base para final. Traz reporte, está sendo o tráfego à nossa frente. Chamei 1142, chame centro Recife, frequência 12545, alterna 12685. Centro Recife, 2545, 2685, volte a 6142, boa tarde, volta na semana dele. Bom voo. Bom, no 164, desça para 3.000 pés. 3.000, no 164. Gente, livre táxi, parte 5, frequência livre estacionar. controle Salvador, passarinho do 2231 para a descida. Passarinho do 2231, desce, mantenha nível 050, ajuste de altímetro no 011. Nível 050, ajuste será no 011, 2231. Patatá, Oscar Romeu, Mike, prossiga. Mais Foxtrot Serra, base 17 pela direita, contra a embaixada travada. Foxtrot Serra, avistado, pouso autorizado, pistão no 7, vento no 7, 0 graus, com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 1. Mais Foxtrot Serra. No 164, redução de velocidade 1990 nós, segue tráfego posição de 12 horas, 7 milhas, 1 Airbus 321. Serra, solo ao 5-3 em Palma ao pátio. Livre táxi, pátio 5, frequência livre, estacionar. Mais boa sorte. 6, autorizado final de LS, informe estabilizado. 2000 pés, reportará estabilizado, voo no 164. Voo no 097, redução de velocidade 1909, aguarde autorização para final de LS, X-Train. Reduzindo 1909, aguardando vetores para o final ILS, voo no 097. Estabilizou visual 3154. 3154, complete final, chame torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 295 agora. Salvador, 3154, visual, muito boa tarde. Caetano 3154, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 3 nós, altímetro no zero no 1. Pouso 0 no 1, livre pouso no zero, tá 3154. Gente, autorizado acionamento, na bata, chama para o táxi. Zero 097, vetoração radar para sequenciamento, mantenha presente proa, proa 215, limitado pelo localizador. Mantendo a proa 215, limite ao localizador, gol no 097. M6315, chame centro Recife, frequência 1251, alterna 12835. 281, confirme? Primária 1251, secundária 128, decimal 35. 251, 2835, obrigado por final de semana, 6315. Alô. 1097, segue tráfego da companhia, posição de 11 horas, meia dúzia de milhas. Cruzando a 2.500 pés no Boeing 737-800. Sente, aguardando vetores do Gol no 097, mantendo 4.000. Esse mantenha 3.000 pés do Gol no 097. 3.000, mantendo a proa 215, Gol no 097. Gol no 164, localizador no Campo à Vista. 1164, complete final, chame Torre Salvador, frequência 1-1-8-3-9-5. 1195, obrigado. 1097 para o localizador, com via esquerda proa 130, desse mantenha 2000 pés, informe estabilizado. Esquerda proa 130, descendo para 2000 pés, reportará estabilizado, gol 1097. Passaredo 2231, desse mantenha 3000 pés. 3000 pés, 2231. Torre Salvador, boa tarde, o azul 2715, centro de informação mais. Azul 2715, oceano identificação, autorizado via chegada man, reporte para a descida. Reportando para a descida azul 2715 na chegada man. Gueta curva esquerda para o 120, gol no 097. 120, gol no 097. Solo 57, livre à direita, chame solo 21, decimal 9. 219. Está localizado o campo à vista, bônus 097. Bônus 097, chame torre, frequência 198, decimal 95. 295, boa. Boa. 2231. Desça para 2000 pés, autorizado final ILS, informe estabilizado. Segue tráfego agora, posição de 12 horas, 1-3 milhas, um Boeing 737-800 com 1-80 de ground speed. 2231, autorizado 2000, ciente do tráfego. Mosca Romeu Mike, reporte visual com valença para descida. Romeu Mike, vai reportar. Azul 2715, ideal de descida. Azul 2715, desça para 4000 pés, ajuste de altímetro 1091. 4000, azul 2715. Salvador, Oscar Romeu Mike, ajustando, está iniciando a descida. Cliente, Oscar Romeu Mike, desça para altitude de tráfego de Valença. Não há tráfego conhecido do controle no setor a reportar. Sem frequência livre para autocoordenação. Meu Mike vai chamar a frequência livre para autocoordenação. Daqui a pouco eu volto a te chamar de novo. Muito obrigado. Composto. Salvador, uma boa tarde, gol 1097, final de 4 milhas. Tarde, gol 1097, pentou no 70 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 1, pouso autorizado, pistão no 0. Cêntrico no 0 no 1, está autorizado, pouso no 0, gol 1097. Salvador, vou correr na 9040. Diga. Agora sair de pronto, taxa de baixo, tá baixo. Autorizado, altímetro no 0 no 1, chama para o ingresso. One after the goal on short final is passed, you're clear to line up and maintain runway 10. Okay, test on short final, speed to line up and wait 10. para Salvador, boa tarde, caminhão 63114. A 314, acione identificação, desse mantenha nível 050, via chegada Bomed 1, ajuste de altímetro 1091. 050, caminhão da Bomed 1, via 314. Azul 2715, visualização radar para desistir a sinal ILS, curva esquerda na proa 130. Esquerda 130, limite. Nessa proa intercepta o localizador azul 2715. Sete, nessa proa intercepta, azul 2715, descendo para 4000. Paredo 223, não estabilizou? Estimativo, estabilizado, 223, ó. Flash final, chamamento do Salvador, frequência 198, decimal 95. Doutor Salvador, 1-1-8-9-5, 2-8-3-1. 9-5, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, 7. 7, livre à direita, solo 219, gol 0-7. Doutor Salvador, boa tarde, passarelo 2-2-3-1. Passarelo 2-2-3-1, continue aí, aproximação, aguarde que está livre. Aguardando que está livre, 2-2-3-1. One cleared for takeoff runway 10, wind 140 degrees with 3 knots. Passing cross runway 10, climb 6-1. Passarelo 2231, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 60 graus com 4 nós, QNH 1 no 0 no 1. Livre pouso no 0, 1-0 no 1, ajuste 2231. QNH 631, airborne at 04, call departure 120.8, have a good flight. 208, have a nice day. Level 360 via Arrow 1 departure. Via the departure, climbing level 360, Chinese 321. Any chance to fly from present position direct airborne? Clear after 2000 direct Alaska, Chinese 321. Direct Alaska, Chinese 321 after 2000. Go 2011, holding point, runway 10, number 2. Roger, maintain position, holding point. Charge 10127. Senhor Salvador, boa tarde. Azul 4065, espera dono 0 pronto para decolagem. Tarde, Azul 4065, após o ATR da passareta na curta final, ali mantenha no 0. Passareta ali mantenha no 0, 4065. Salvador, nosso 90, Aerosca Whisky, ele mantém no 7. Ah, ele mantém no 7. 2231, um, solo 06, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Romeu, November Oscar Ruiz, que linha decola da 17, vento 170 graus com 7 nós. Gente, livre à direita, chamar 129 e o passaredo 223. Do 2795, desça para 2000 pés, informe estabilizado na final ILS X-Ray. 2000, reportará estabilizado na X-Ray azul 2795. A 065, a linha decola da 10, vento 170 graus com 8 nós. Devo decolar de 4065. Decola 208 no controle Salvador, 120.8. 1208, controle Salvador, 4065. Azul 4065, boa tarde, contato radar, subvia saída de Sambu 1 no nível 360. Subvia saída de Sambu 1 no 360, 4065. Controle Salvador, 120.8. Controle Salvador, 1208, Salvador, acabei. Guardião 05, eu passar o meu até o Papa Mike. O Guardião 05 já passou Vera Cruz. E retorna para Salvador, Litoral Sul e Litoral Norte. Gente, mantenha-se em regra de voo visual 510. Reporte passando outra vez fora da barra, ajuste de altimetria na terminal 10111, Guardião 05. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, November Oscar Whisky. November Oscar Whisky, eu no meu pés, corredora chefe, na escuta do controle. Por meu pés, corredora chefe, na escuta do controle, November Oscar Whisky. Selema 6314, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, informe estabilizado. Ajuste 10111, liberado da restrição vertical de nível em ITAP. Para 2.103, estabilizado, ele é 6.9. 7.5 estabilizou? Estabilizado, localizador, azul 2.7.5. Gente, complete final, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 195. 118, decimal 95, azul 2795. Chinese 631, control. 631, go ahead. 631, call now, receive center frequency 1260, enable 128, decimal 8. 260, enable 1280, so Chinese 631, back. 0069. Livre pouso, azul 2795. Loda 017, decolar 211, go to 017. Airborne S11, contact the post control frequency 120.8. 120 decimal 8, go to 017 today. Prossiga November Oscar. Bom, no 659, mantém ponto 0, pistola 0. Take cost climb to level 240 via Sample 1 departure. And escape level 240, Sample 1 departure. We request climb level 180, go to 017. Climb and maintain level 180, go to 017. I'm in case my level 180 goes to 017. Radio 05, altimetria. November Oscar Whiskey, confirme intenções. Gente, Guardião 05, fique atento ao Papa Romeo November Oscar Whiskey, um Papa 28 Alpha. Decolou de Salvador, está cruzando a Pituba, o bairro da Pituba, mantendo 9000 pés. November Oscar Whiskey após o corredor Axé, sobe nível 045, nível 055 retificando. Controle, November Oscar Whiskey solicita ascensão após parada barra para 4, nível de voo 045 e voar por 55 milhas na radial 248. Gente, November Oscar Whiskey na escuta do controle, reporte quando intencionar a ascensão até 4.500 pés. Gente, reporte para ascensão a 4.500, November Oscar Whiskey. November Oscar Whiskey, fique atento à aeronave e helicóptero da Polícia Militar, passou fora da barra e está mantendo 600 pés. Um Alfa Sierra 50. Gente, o tráfego November Oscar Whiskey. Cinco, chame centro Recife, frequência 1251, alternativa 128.35. 251-2835, 4065 do azul. November Oscar Whiskey, visual com helicóptero. Visual com tráfego, November Oscar Whiskey. Guardião 05, visual com Papa 28 Alfa. Visual com tráfego. Momento da cidade Amaralina. Sente. 314 estabilizou? Estabilizou 10 minutos agora. Gente, complete final, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 295 a Torre, obrigado. Pouso. Controle o Papa Romeo November Oscar Whisky, quando possível, solicita a sanção 045. Gente, vai afastar na radial 240? Afirmo. November Oscar Whisky. Autorizada a sanção nível 045. November Oscar Whisky. Na escuta permanente do controle. Permanecerá na escuta do controle. Radial 05, reposta através do parque de Pituaçu. Através do Pituaçu, centro. Controle Salvador, azul 4462, ciente da informação November, ideal de descida. Azul 4462, contato radar afastado de Salvador, 67 milhas sudoeste. Dona Pro de TAP, desça e mantenha nível 050, ajuste de altímetro 1091. Autorizado 050, voando na Pro de TAP, o azul 4462 com 1019, confirma? Afirmativo, 1019. Controle, boa tarde, voando 659, passando 1700 pés. Voando 659, contato radar, subavia saída São Voona nível 360. São Voona 360, voando 659. Controle Salvador. Guardião 05, através do Pituaçu. Guardião 05, para ingresso no circuito de tráfego, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 118.95, graça. E a controle está 3367, informação mais. 3367, acione a identificação, desse mantenha nível 060, via chegada Bonfim. Ajuste no 09. 060-10-11 via Bonfim. Deixe o ponto, vai escrever a tela. Guardião. Guardião 05, livrou o Pituaçu, estaciona o campo. Gente, se desejado, autorizado direto ao site do VREA, evento na Aeródromo 950 graus, 059, reportando solo controlado. Direto, GRAE, reportará controlado, grava. MT 14, solo 19, libera a direita, chame solo Salvador, 121, decimal 9. Direita, libera solo 219, obrigado. Salvador, voo 2017, request ahead into Yukon. 2017, radio service terminated 50 miles southeast, southwestbound of Salvador VOR. Maintain level 180, call Ilhéus, frequency 1201. 201, Ilhéus. Controle voo na 659, poderia coordenar a proje segura? Mantenha a saída e aguarde, voo na 659. Sim, te aguardando. Romeu, Vitor, Tango Alfa, prossiga. Gente, ele está afastado de Salvador quantas milhas e qual radial? Gente, Vitor Tango Alfa, tente a coordenação com o Centro Recife na frequência 126.0 e alterna 128.8 ou 125.45 e 126.85. Caso negativo, retorne à frequência do controle. Azul 4462, retração radar para final ILS, curva direita para o 040. Direita 040, 4462. Outro 462, desse mantém a 4000 pés. Décimo tem 4 mil pés, 4.400. Salvador, por gentileza, tem tráfego para o voo no 659? Voo no 659, o controle está tentando a coordenação com o centro, aguarde. Vai dando. Azul 4462, nessa pro intercepta o localizador. Informe estabilizado. Informará estabilizado, 4.400. Na 3367, desse mantenha nível 050. 050, tá 3367. Controle, a velocidade está liberada para o 4462? Velocidade é critério número 1 na aproximação, azul 4462. Sim, graças. O controle não conseguiu contato com o centro. Está cruzando agora o nível 180, efetue a coordenação na frequência 1251 e alterna 128.35. 251-2835. Nós agradecemos, mas agora não é mais necessário. Daqui 9 milhas nós já estamos voando seguro pela programação da rota. Gente, bom voo. Obrigado, bom final de semana. Obrigado pela coordenação. Nada.